assim na terra como no céu. Deus tem o domínio dos céus, o homem tem o domínio da terra. A palavra do Senhor diz, em Mateus 18, que aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Aquilo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Outro versículo que traz um tratado metafísico de como as coisas funcionam no reino espiritual. Se duas pessoas concordarem, como Nimrod e toda a sua população, todos os seus seguidores, concordarem com qualquer coisa, acontecerá. Mas se duas pessoas na terra, que têm o reino de Cristo implantado, concordarem acerca de algo, que seja feita a vontade do Senhor aqui agora. A vontade do Senhor é esta. A vontade do Senhor é assim. Como é que você sabe a vontade do Senhor? Está escrito aqui na palavra. Está escrito aqui. Esse livro é imutável. Esse livro é infalível. Ele escreveu aqui. Ah, mas não é assim que se interpreta. Não me interessa como interpreta. Se eu estou interpretando errado, o Espírito Santo vai transformar tudo isso. Ele passa por uma interfacezinha lá e ele diz, a palavra do Senhor diz que ele, nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai saber o que eu estou querendo. Ele sabe o meu coração. Ele entende o meu coração. Então, para lá, qualquer doutor, qualquer PhD, qualquer DD, não importa o nome que tem, o título que tem, eu quero ir para diante do Senhor e falar, Pai, eu preciso da tua intervenção, eu quero, faça a tua vontade, Senhor, eu ponho meu coração diante do Senhor e entro em concordância. Quando Jesus, em Apocalipse, fala sobre a conversão, os que precisam ser transformados para o arrebatamento, ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Dois concordando, de tal forma que alguém seja salvo e alcançado pelo Senhor. É um princípio, irmão. Um princípio, ele funciona para qualquer pessoa. Um princípio funciona independente de crença. Um princípio funciona independente de que tipo de fé ou que tamanho de fé. Princípio é princípio. Princípio pode ser o macumbeiro mais terrível. Moisés tinha um sogro. Jetro era um sacerdote midianita. Os midianitas não adoravam a Deus. Os midianitas tinham seus deuses pagãos. Era relativamente o que nós temos hoje como um pai de santo. Mas foi ali que Moisés se casou, foi com a filha de Jetro que ele teve filhos, e ele se submeteu a Jetro. Jetro, eu tenho uma palavra de Deus. Deus me apareceu na sarça ardente, e eu tenho uma palavra de Deus para descer ao Egito e libertar o meu povo. O Senhor me autoriza? O Senhor me deixa ir com a sua filha, com os meus netos? O Senhor me autoriza? E Jetro disse, vá. E Moisés foi, e Moisés libertou o povo, e Moisés voltou, e Moisés contou para Jetro, aconteceu isso, isso, isso, isso, assim, assim, assim, assim, assim, e Jetro ouviu tudo, e por último Jetro declarou, verdadeiramente, o Deus de Israel é o único Deus poderoso da face da terra. Existem coisas na dimensão física que nós precisamos entender. Moisés não estava como um evangélico cheio de paradigmas e preconceitos. Esse homem aí não é de Deus, não. Esse homem não é de Deus, não. Esse homem, o que é isso? Eu não vou. Ele soube separar identidade de comportamento. É o que precisa acontecer com o marido, com a esposa, com os filhos. É o que Deus quer nos levar o tempo inteiro a aprender. Outro dia, eu disse, Deus, nananana, eu não vou permitir isso, porque fulano, olha fulano, como que está procedendo, comigo não tem vez. E Deus disse, separe identidade de comportamento. Continue honrando a identidade, mesmo que você não aceite o comportamento. É um princípio que Moisés obedeceu, seguiu. E porque ele obedeceu um princípio de Deus, o espírito das trevas não teve como intervir e perturbar Moisés. Moisés pôde descer o Egito e executar o propósito de Deus. Resgatou o povo, voltou e ainda conquistou seu sogro como temente a Deus. E lá na frente, ele ainda tem o seu sogro como o melhor consultor empresarial que ele podia ter. Moisés faz o seguinte: divida toda essa população, homens de 10, homens de 100, homens de 1000. E ele foi Jetro que ajudou Moisés a estabelecer o povo no meio do deserto para seguir conforme o propósito de Deus. Eu preciso aprender princípios de Deus. Não importa se sou crente, se sou católico, se sou espírita. Eu preciso aprender princípios de Deus. E se começar a aprender princípios de Deus, e não apenas aprender, mas segui-los, eu vou chegar no princípio. E no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. O Verbo vivo é a palavra. A palavra é Jesus. Então qualquer um vai encontrar Jesus. Não é porque entrou numa igreja evangélica, não é porque levantou a mão, não é porque agora passou a não fumar mais, não beber mais e a fazer tudo como o crente faz. Não, é porque entrou pelos princípios de Deus. Então conhece a Jesus e conhecereis a Jesus, o princípio, a verdade, e a verdade vos libertará todo dia, em todo tempo, de todas as coisas, seja de um problema diário, seja de uma pobreza, seja de uma porta fechada, seja de uma dificuldade, mano, seja de qualquer coisa. Deus vai nos libertando, nos transformando, nos abençoando todo dia por causa do princípio, porque Ele é o princípio. E uma das facetas do princípio, o princípio nos ensina isso. Filho, isso é princípio, não abra mão. Você precisa estar em concordância na terra com o que está no céu. Porque você na terra estabelece a legalidade. E você em concordância com o que é o projeto dele no mundo espiritual, estabelece a legalidade para que seja feita a vontade dele na terra. Assim como já está feita no céu.